Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando no seu rádio. Que maravilha, gente. Chegou aí a terça-feira. Terça-feira maravilhosa. Hoje, dia 5 de abril do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pelo carinho da sintonia. Um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz. E vou te fazer companhia com uma hora de sucessos, o melhor do sertanejão, o melhor do sertanejo rola por aqui, com certeza. É o Central do Sertanejo, né, gente? De segunda a sexta-feira, agitando o seu rádio com muito sertanejão, muita informação, energia positiva, é aqui no Central do Sertanejo, com certeza, com o seu querido amigo Silvio Ferraz, o amigo que vos fala e que apresenta esse programa com todo amor e carinho para vocês, nossos ouvintes especiais que estão aí do outro lado, né? Eu aqui no estúdio fazendo essa festa sertaneja. E para começar, já tem informações aqui do Michel Teló. Michel Teló anuncia turnê em Portugal. Olha que bacana! Michel Teló anunciou que voltará a Portugal. O cantor fará dois shows no país. Um no dia 7 de maio e o outro no dia 8 de maio. Olha que bacana! O primeiro está marcado para a cidade de Gondomar. Depois, Teló voltará a se apresentar no Coliseu de Lisboa. Graças ao hit Alice, Eu Te Pego, o sertanejo tornou um dos cantores mais conhecidos no mundo em 2012. Isso incluiu, claro, a terrinha de Portugal também, onde o brasileiro liderou paradas de discos mais vendidos e canções mais tocadas durante todo o ano. A canção fechou aquele ano ainda como a sexta mais baixada no iTunes, ocupando o primeiro lugar em vários países. Olha o Michel Teló aí arrebentando! Também na próxima segunda-feira, Michel Teló vai receber na sua casa aí o grupo de amigos do Tradição. E em 2012 também fez muito sucesso aí, né, gente? Ei, Michel Teló! Esse Michel Teló nasceu realmente aí com a estrela no peito. O garoto faz sucesso desde o início, né? Montou um projeto de um programa no Fantástico, né? Deu super certo, muito legal. E nós vamos começar aí o nosso Central de Sertanejo com ele, Michel Teló, na sua terça-feira. Tudo de bom, gente? Não vou mais te procurar, nem sequer você vai ouvir falar. Que saiu da minha boca a palavra saudade, nunca mais vai me prender. Eu não vou deixar você fazer de mim o que bem entende. Não me chame mais de amor, não me importo se você chorar. Eu não ligo, eu acho pouco pra quem nunca soube amar. E pode esquecer os beijos que eu te dei, das idas e voltas, esquece também do meu amor. O coração que usou cansou, e pode escrever o que eu te falei. Depois da balada é que a saudade vem. Você vai ver que vai tentar, mas não vai me esquecer. Mais amor, não me importo se você chorar. Eu não ligo, eu acho pouco pra quem nunca soube amar. E pode esquecer os beijos que eu te dei, das idas e voltas, esquece também do meu amor. O coração que usou cansou, e pode escrever o que eu te

Ronaldo no Central do Sertanejo, Loucos por Amor. É sucesso, é música boa o tempo todo, é Central do Sertanejo na sua terça-feira, dia 5 de abril, gente. Maravilha, o mês de abril chegou aí, né? E chegou com muito gás, com gás total. E que o seu mês de abril seja maravilhoso, gente. E se Deus quiser, vai ser, né? Que coisa boa, mês de abril aí, o ano de 2016 quase chegando à metade já, gente. Que é isso, gente? Olha, o intervalo tá vindo aí, na volta tem mais informações, tem mais sucessos no Central do Sertanejo. Não sai daí não, já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta no seu rádio, o melhor programa de música sertaneja. Estamos aí na terça-feira, que maravilha, gente. Olha, vou falar pra vocês agora do Vila Mix Festival. Está chegando a BH pelo quarto ano consecutivo. Olha que legal, hein, gente? Grandes nomes vão estar nesse festival, com certeza. Um dos melhores eventos itinerantes da música e do país está de volta a Belo Horizonte. Pelo quarto ano consecutivo, o Vila Mix Festival volta à capital mineira, trazendo os maiores nomes da música. O festival aterriza no Mega Space, no sábado, dia 9 de abril. Olha que maravilha, nesse sabadão tá chegando, hein, gente? Tá chegando. E vai ser às 15 horas. Grandes atrações se apresentarão no festival. Os anfitriões são Jorge Mateus, Wesley Safadão, Israel Novaes, Mateus e Cauã vão aí abrilhantar a festa. São esperados aí centenas e centenas de pessoas. E ainda tem aí as coleguinhas Simone e Simária, que vão participar. E o DJ Alok, que promete esquentar o Mega Space. Olha que bacana que vai ficar esse evento, hein? Estão sendo esperados mais de 50 mil pessoas. E uma mega estrutura de palco, luz e som está sendo montada para receber esse grande público, que com certeza vai ao delírio com muita música, muita curtição e muita animação. Olha, no Vila Mix, o público poderá optar em 5 espaços diferentes. Vila Mix Extra, Open Bar, Vila Premium com Open Bar, Backspace Golden Mix, Open Bar e Sense Open Bar. Então, quer dizer, tudo é Open Bar. O ingresso deve ser Open caro, né? Os ingressos podem ser adquiridos aí no Ticket Mix. E pode ser comprado pelo ticketmix.com. Valores, vamos ver aqui. Valores, valores, valores. Cadê os valores aqui, gente? Tem valores, não. É isso aí, tem que procurar o site lá pra ver o valor, é isso? E vamos aí, então, começando a nossa segunda sequência, nosso segundo bloco de hoje, com Marcos Belucci, Wesley Safadão. É Central do Sertanejo. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Sou 1% e 1% mais safado do Brasil. Chega pra cá, safadão. E puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Mostra a safadeza de vocês, vai. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito,